Atenção, emissoras, para o top de 3, 2. Opa! E aí, maluco? Ô, nego, tá bonzinho, tá? A 89 apresenta... Os Sobrinhos do Ataíde. São brasileira, Jacu, Boston. Chegou o Hércules GTI, o carro do garanhão. Você que é um cavalo de tanta potência, agora ganha um irmão sobre quatro rodas. Painel de neon com placar eletrônico, espelho retrovisor no teto, banco redondo com estofamento d'água, maçaneta mão boba, câmbio lubrificado e um porta-malas espaçoso com capacidade para até três casais. G de garanhão, T de tarado e de insaciável. Hércules GTI, o carro do garanhão. Oferecimento Opala. Só podia ser Opala. Ô, jovem, não vejo a hora de cavalgar essa máquina e arrebatar umas éguas pra mim, tá ligado? Os caras só dão pala, certo? O cara é mó pala. Ó, certinho aí. Atenção, emissoras, para o top de três tchaus. Tchau, tchau, tchau. Até mais, mina. O nego já tá indo, tá? A 89 apresentou... Os Sobrinhos do Ataíde. Uma produção do movimento Penso, Logo Desisto.